Papa Romeo Charlie Alpha Tango na escuta da torre? O Charlie Alpha Tango copiou a torre que seu plano vence somente aos 1, 2, 3, 4, 3? Firmo, Papa Romeo Charlie Alpha Tango. Reporte quando pronto para o início do taco. Índia Delta Papá, prossiga. Índia Delta Papá, livre o táxi, chame na interseção o QNH1097. Torre Salvador, bom dia, trip 5414, passou externo, visual, passou externo, baixado checado, senhor. Ainda não visual. Gente, trip 5414, continue a aproximação, reporta visual com a pista. Reportará. Tá visual agora o trip, o 5414, senhor. Gente, trip 5414, traçou o avistado, o vento no 090 graus, 069, teve pouso, pistão no zero. Autorizado, pouso 5414. Paulo, bom dia, voo 2065. 2065, mantém o ponto de zero. Gente, o India Delta Papá. Torre Salvador, muito bom dia, TAM 3896, passando Simbra. TAM 3896, continua a aproximação, reporta visual, copia. Passará. Visual com a pista, TAM 3896, avistou a 1300 pés. Gente, TAM 3896, tráfego avistado, continua aproximando, aguardando a pista livre. Aguardando. Trip 5414, solo aos 21, tive à direita, chame solo 21, decima 1. Direita 21, decima 1, 5414. TAM 3896, livre pouso, pistão no 0, vento 070 graus, 049. Ele pousa o pistão no 03896. O 2065 tem condições de após o tráfego na curta final aliar, manter e decolar assim que autorizado, de imediato? Afirmo, 2065. Gente, então após o tráfego, até após o tráfego, autorizado alinhar e manter. Após o tráfego, manter, 2065. TAM 3896, solo 23, curva à direita, chama solo 121 decimal 1, agilizando pois a gentileza. Relativo, direita agilizando 121, bom dia. TAM Torre Salvador, voo 9260. Voo 9260, continua a aproximação, guardando pista livre, com a aeronave da companhia, que iniciará a rolagem no momento. Ok, gente, passou externa, baixada, travada. Voo 2065, decolagem autorizado, vento 080 graus, 049. Voo 2065. Torre Salvador, bom dia, Papatango, Oscar Teofilo. Oscar Teofilo, continua a aproximação, reporte externo, trem embaixado e travado. Reportando externo, embaixado e travado, Oscar Teofilo. Voo 2065, decolado aos 25, controle 119, decimal 8. 198, chamará o controle, voo 2065. 9260, confirme visual com a pista. Afirmativo, visual com a pista, voo 9260. Calibre pouso, pista 10, vento 100 graus, 049. Calibre pouso, gol 9260. 9260, com pista molhada. Chuva leve, saberada. Chuva leve, pista molhada, gol 9260. Tiara Patango, confirme, decola da presente, não necessita ingressar na pista. A gente aguarde para decolar, Tiara Patango. Oscar Hotel Kilo, confirme, intenções de pouso 9017. Confirme o vento para o Oscar Hotel Kilo. Confirme, tem intenções de pouso 9017, Oscar Hotel Kilo. 10, Oscar Hotel Kilo, baixado e travado. Gente, continua a aproximação, aguardando pista livre. Alfa Tango da presente, decolagem autorizada pro a noroeste, o vento 120 graus 049, reporta fora do solo, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, confirme, bate da bata? 9260, solo 26, livre à direita, chama solo 21, decimal 1. 21, na boa, 9260. Oscar Hotel Kilo. Para informação, tem um tráfego decolando da parte da bata, comprou a noroeste, não interfere com a aproximação, helicóptero, esquilo. Sim, tráfego até o quilo. Tango fora. Tchau, Alfa Tango, decolado aos 27. Mantém a escuta, aguardando transferência. Aguarda para transferência, Tango. Torre, bom dia, bom 094. 094, continua a aproximação, repórter externo, 3 pontos baixados, trabalho. Adana. Oscar Hotel Kilo, visual com campo? Afirmo, Oscar Hotel Kilo. Gente, Oscar Hotel Kilo, livre pouso, pistão 0, vento 130 graus, 059. Livre pouso, Oscar Hotel Kilo. Alfa Tango, chama agora controle 120, 119, decimal 8. 19, 80, grato, carro grato. Passou aí, checou 094 da Gol. Continua a aproximação, vai dando pista livre, como que é o número 2, o Gol no 094. 094. Oscar Hotel Kilo, solo 29, livre à direita, chama solo 121 decimal 1, confirme parte do estacionamento. Parte 5, livrando à direita, 121 ONU, Oscar Hotel Kilo. Olá, 094, confirme, visual com campo? Afirmo, visual. Gente, tráfego avistado, altímetro 9097, vento 140 graus, 05 nós, livre pouso, pista 90. Livre pouso na pista 10, vão no 094. 094, foi uma pista molhada, chuva leve sobre o campo. Gente, 094. Tuna 094, solo 32, livre direita, chama solo 211. 215, caralho. Salvador, Oscar Hotel, ingressando ali, mano. Gente, táxi via Mike, Quebec, autorizado cruzamento até Aerostar, o hotel, o Oscar Hotel Kilo. Lima, Mike, Quebec, autorizado cruzamento, 735 até o 45, Oscar Hotel Kilo. Salvador, muito bom dia, voo 9227, ponto de espera aqui, São Nazário, pronto. Voo 9227, autorizado a alinhar intercolar, pistão a zero, vento variável, 2 mais. A linha de decola pistão a zero, voo 9227. Voo 9227, circulado 38, controle 119, decimal 8. 19, controle 8, 9227, bom dia, senhor. Salvador, bom dia, voo no 630, próximo no ponto de espera, pista 10. Voo no 630, autorizado, alinhar, decolar, pista 90, vento no 40 graus, 04 mais. Na linha da fala, pista 90, voo no 630. 330, decolados 43, controle 119, decimal 8. 298, o 9930, obrigado. Torre, muito bom dia. Papá Romeu Lima, Mike Fox. Papá Romeu Lima, Mike Fox. Na presente, autorizado final 97, aponte na curta final. Autorizado 97, aponte na curta final. Programação pouso no pátio da Bata. Gente, aponte curta final para Bata. Lima, Mike Fox. Curta, aponte na Fox. Xené 6140.0, autorizado alinhar e decolar. Vento 130, grau 039. Aninha decola, 10, Xené 6140. Correu Lima Mike Fox, curta final. Lima Mike Fox, trato garçado, pouso autorizado, vento 160 graus, 02 nós, reporte solo controlado. Autorizado pouso ciente do vento, reporte solo controlado. Fox. Torre Salvador, bom dia, gol no 621, ponte espera da 10. Ali mantém gol no 621. Ali mantém o 621. Xené 6140, decolado 251, no controle 119, decimal 8. Aviso, solo controlado, Lima Mike Fox. Gente, o Lima Mike Fox, solo 51, no frequência livre estacionar na data. 191 no solo, grato. O Lima Mike Fox, frequência livre estacionar. Grato. Solo 621, decolagem autorizada, pista 90, vento 140 graus, 03. Livre decolagem, gol no 621, não, né? 0. Torre, bom dia, gol 1648. No 648, recebe rolagem do tráfego na companhia frente, após autorizada a linha de matéria. Ok, tá. Esse é a rolagem agora, o tráfego da companhia, a linha mantém pista 90, gol no 648. Prossigo, Lima, Mike Fox. Plano 21, decimal 1. 1-2-1, obrigado. Lume 21, decolado de 53. 1-2-1-9, decimal 8. 19-8, obrigado, bom trabalho. Liga Tango, Índia Bravo. Sanar, chame quando pronto. Tango, Índia Bravo. Polo 648, decolagem autorizada. Vento calmo. Autorizada a decolagem, Pistão 0, Golo 648. Gente, o Lima Mike Fox está totalmente pronto para decolagem? Lima Mike Fox, decolagem autorizada, vento calmo, porta fora de solo. Lima ativo, decolada presente com proa norte, vento calmo, porta fora do solo. Traço, Lima mais forte, fora do solo neste momento. Este Lima mais forte, decolado 5 comigo, mantém minha escuta aguardando transferência. A sua escuta até transferência, grava. No 648, decolado aos 56, controle, 1-9-9, decimal 8. 19-8, obrigado. Gol 1-9-4-8. Gente, o Tango Índia Brava informa um helicóptero Robson 44 na vertical da EMAR. Decolagem a critério, vento Salvador 180 graus 02 nós, na porta fora do solo. O Tango Índia Brava. Lima Mike Fox, informo um helicóptero Robson 44 circulando DRMA para o noroeste. Visual, já superado. Lima Mike Fox, chama agora, controle 199-8. 199-8, grato. Fora do solo, Rafael Lima. Tango Dia Bravo, fora do solo, com quem? Positivo, Tango Dia Bravo. Tango Dia Bravo, decolado 59, chame agora, controle 199-8. 198. Lima, Lima Alfa, direcionar, chama táxi, confia o pátio. Ciente, chame quando pronto pro táxi. Salvador, muito bom dia, TAM 3198, a 3 milhas e meia de Simbra. Gente, TAM 3198, continua a aproximação, reporta quando visual com campo. Reportará visual com campo, TAM 3198. visual com campo, TAM 3198, passou sempre embaixo travado. Gente, TAM 3198, tráfego avistado, altímetro 9096. Informo que a última aeronave que pousou foi uma pista molhada, o vento 80 graus, 02 nós. Sem chuva sobre o campo. 15 graus, 3198. Lima Lima Alfa, Livre Táxi, até intercessão, reporte para ingresso. Solo 05, livre à direita, chama solo, 21 decimal 1. Livre à direita, 2196, 198. 21 decimal 1. 211. Lima Lima Alfa, mantém a posição, aguarde. Lima Lima Alfa, livre ingresso, táxi via pista, reporte LED pronto, cabeceira 17. Torre Alpha Papatango Lima Serra Papá. Lima Serra Papá, continua a aproximação, pode pôr no visual. Lima Serra Papá, reportará. Lima Serra Papá Visual, baixado e checado. Lima Serra Papá, tráfego avistado, altimetro 9096, vento 80 graus 019. Última aeronave que pousou, informa que está molhada, sem chuva sobre o campo. Gente, Lima Animal, mantém a posição, aguarde. Boa tarde, CP5 595, aproximando ponto Fernando 10, pronto. 5595, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 5595. Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta, continua a aproximação, porta quando visual com campo. Bravo Delta.